Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Há uma luz no fim do túnel, não desista de você. Cada dia que acordamos há uma chance de vencer. O Deus que derramou todo o seu sangue por você é forte e poderoso, Pai, apenas nele crê. Na restituição, no perdão e na bonança, mesmo lá na tempestade, não perca as esperanças. Se cair no estilé, ele vem e te levanta. Entrega a Deus agora toda a sua confiança. Vai, cai pra cima, não seja um covarde. Derrote seus problemas, mande todos a nocaute. Mostra a todos a fé que arde dentro. Seu peito é forte pra mostrar que a sua vida ainda tem jeito. Se 10 vezes for cair, 20 vezes ele levanta. Tenha fé no Deus que te acompanha. Sua presença me envolve a combater as artimanhas. Sou perdido do diabo, quem nunca se cansa do poder do meu Jesus. Todo dia ele apanha, a vitória sempre é certa, quem mantém a confiança. Se Deus pagou o preço para darmos a herança, então por que ficar com medo e gerar desconfiança? Achar que está acabado e perder as esperanças. Singulares nas portas para aquele que dá glória. Em meio à tempestade logo vira sua vitória. E através da sua vida resgatar almas perdidas. Uma luz no fim do túnel, não desista de você. Cada dia que acordamos é uma chance de vencer. O Deus que derramou todo o seu sangue por você é forte e poderoso, para apenas nele crer. Na restituição, no perdão e na bonança, mesmo lá na tempestade, não perca as esperanças. Se caindo estiver, ele vem e te levanta. Entrega a Deus agora toda a sua confiança. Yeah, não desista de você, moro. Aqui quem fala é elegância, trazendo a vocês, meu mano. Direito Atalaia, é com você. Yeah, Hélio Atalaia na casa. Saca só. Não. Aí, mano, não desista de você, moro. Diz aí. Não desista da verdade, busque sua liberdade. Não se prenda à mentira, não se renda a essa grade. Não desista de você, mantenha seu pé no chão. Feche as portas para o mal e as janelas para a solidão. Não vi o justo mendigar, assim diz a palavra. Que a espada se usada e sagrada se guardada. Do humilde Deus se agrada e o morno joga fora. Se entende o recado, escolhe o lado, é agora. Não disfarça se me entende, pois seu tempo tá perdendo. Não te vejo nem conheço, mas garanto, Deus tá vendo. E de tudo tá sabendo, é em tudo ele trabalha. Deixa a sombra que te ajuda, até o sol que te atrapalha. Pois rico em sabedoria, tem diferentes caminhos. Não é à toa que a rosa tão bela traz consigo espinho. Não desista de você, porque Deus não desistiu. Foi isso que eu vim te dizer, e isso você ouviu. Uma luz no fim do túnel, não desista de você. Cada dia que acordamos é uma chance de vencer. O Deus que derramou todo o seu sangue por você é forte e poderoso, para apenas nele crer. Na restituição, no perdão e na bonança, mesmo lá na tempestade, não perca as esperanças. Se caindo estiver, ele vem e te levanta. Entrega a Deus agora toda a sua confiança. Uma luz no fim do túnel, não desista de você. Cada dia que acordamos é uma chance de vencer. O Deus que derramou todo o seu sangue por você é forte e poderoso, para apenas nele crer. Na restituição, no perdão e na bonança, mesmo lá na tempestade, não perca as esperanças. Se caindo estiver, ele vem e te levanta. Entrega a Deus agora toda a sua confiança. Não desista de você, porque Deus não desistiu. Muitas chances já te deu e também para o Brasil. De um país cristão, o Brasil somente ser. E apenas a Jesus acreditar e obedecer. E por isso o povo sofre, falta o conhecimento. Tá faltando aqui pastores para o ensinamento. Menos povo sofreria com Jesus em nossas vidas. Confiando, orando ao Pai e obtendo a saída de todos os problemas, tentações e armadilhas. Em cada coração seu amor e sua alegria. Enquanto muitos não esperam, ele está por vir. Se prepara, está chegando a volta dele aqui. As demais coisas ele quer te dar em sua vida. Se prender a sua palavra, for sua regra de vida. Então aproveite agora mais essa chance obtida. Aleluia, porque Deus quer salvar a sua vida. Uma luz no fim do túnel, não desista de você. Cada dia que acordamos é uma chance de vencer. O Deus que derramou todo o seu sangue por você é forte e poderoso, para apenas nele crer. Na restituição, no perdão e na bonança, mesmo lá na tempestade, não perca as esperanças. Se caindo estiver, ele vem e te levanta. Entrega a Deus agora toda a sua confiança. A luz no fim do túnel, não desista de você. Cada dia que acordamos é uma chance de vencer. O Deus que derramou todo o seu sangue por você é forte e poderoso, para apenas nele crer. Na restituição, no perdão e na bonança, mesmo lá na tempestade, não perca as esperanças. esperança se cair no estiver, ele vem e te levanta. Entrega a Deus agora toda a sua confiança.